E tal como anunciado há instantes nas nossas redes sociais e também depois do noticiário, temos connosco em estúdio convidados muito especiais. Em destaque está então o projeto Pelos de Rua, que surgiu então no âmbito das atividades de reconhecimento curricular na Escola Básica número 1 da cidade de Oliveira do Hospital. Altura para cumprimentarmos os nossos convidados. Boa tarde a todos. Olá. Olá. Um coro muito afinado. Vamos então estar à conversa sobre este projeto em que destaca então os animais. Temos também connosco a mentora do projeto, Daniela Marques. Começamos então pela Daniela a perguntar como é que surgiu este projeto. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer por nos terem recebido em nome das nossas crianças e em nome do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. E então, como é que surgiu esta ideia? Então, tomei conhecimento do concurso nacional de projetos escolares, do Design for Change, e a ideia era criar um projeto onde fosse inspirado no tema criação de um mundo melhor. Falei com as crianças acerca do Design for Change, qual a metodologia que tínhamos que seguir, e foi então que foram abordadas várias problemáticas que eles mesmos meteram em cima da mesa, e surgiu então a ideia de fazermos um projeto que ajudasse os animais abandonados. Pronto, então a ideia avançou e pensámos todos juntos que poderíamos ajudar o canil municipal e eventualmente associações zoófilas do concelho com a recolha de bens alimentares. Já lá iremos então nessa seleção de donativos e também quais associações. Então isto surgiu porque todos gostam de animais? Sim! Muito bem, e todos têm animais em casa ou não? Sim! Então vamos falar um pouco. Quem é que quer falar primeiro? O Francisco, acertei? Boa. Então que animais é que tens lá em casa? Eu tenho dois cães e um gato. Como é que se chamam? A minha cadela chama-se Mel, o meu cão chama-se Ice e o meu gato chama-se Kyan. E gostas da companhia deles? Gosto. E o que é que costumas fazer com eles? Com a Mel e com o Ice, às vezes faço corridas, e com o Kyan, como o Kyan é um bocado preguiçoso, às vezes nós ficamos lá a ver, nós ficamos lá deitados e ficamos a ver um bocado de bonecos lá na televisão. É um gato que vê bonecos? O meu extraordinário. Gato. Ele deita-se lá no sofá a olhar para a televisão. Muito bem, quem quer falar mais? A menina. Como é que se chama? Maria. Então, que animais é que tens lá por casa? Eu tenho uma tartaruga chamada Cocas. E ela é muito preguiçosa, presumo? Não. Não? Ativa? Muito mexerica. E o que é que costumas fazer com ela? Dás-lhe comida? Sim. Lavas o aquário? Sim. Gostas dela? Sim. Muito bem. Mais? Eu tenho um cão, duas gatas, o cão chama-se Apolo e eu sou uma aranha. E a seguir tenho uma gata que ela sai para a rua, não sei como, e a outra fica sempre a dormir comigo. E o que é que gostas de fazer com eles? Brincar. Sou uma boa companhia? Sim. Muito bem. Mais? Tenho... Como é que te chamas? Stan. Tenho dois... cinco cavalos... Um gato, cinco galinhas e dois cães. A minha cadela chama-se Nala, o meu cão chama-se Yupe, os quatro cavalos, um é Quinoa, outro é Lucita, outro é Este. E o outro, já não sei. Muitos animais, que significa que a tua família gosta muito de animais. Sim. E tens uma quinta, provavelmente. Sim. É preciso ter espaço para ter animais. Sim. Muito bem, mais? Como é que te chamas? Vicente. Que animais é que tens lá por casa? Hã? Que animais é que tens lá por casa? Só um peixe. Muito bem, e o que é que costumas fazer? Ajudas os pais a lavar o aquário? Não, porque eu estou na escola e eles lavam no horário da escola. Ah, se afaste dessa tarefa. Se afaste dessa tarefa. Os pais é que lavam o aquário. Muito bem, mais? Não tem animais, menina? Não, não tem. Está envergonhada. Vamos então prosseguir a nossa conversa. Este projeto foi implementado aqui somente na Escola Básica 1, surgiu nesta AEC, já certamente que influenciaram outras escolas do agrupamento de escolas para participarem? Sim, exatamente. O projeto iniciou numa das turmas das AECs e então o nosso objetivo foi primeiramente estendê-lo até às outras turmas da EB1, o que foi conseguido, e posteriormente também conseguimos direcionar o projeto para as outras escolas do agrupamento. E então, neste momento, temos a decorrer a nossa primeira iniciativa, que é o Banco Alimentar Pelos de Rua, e todos os mentores das AECs do agrupamento fizeram a caixa, que está disponível em então todas as escolas do agrupamento. Portanto, os interessados, alunos de todas as escolas, se quiserem participar, terão à disposição uma caixa para deixar, neste caso, alimentos só? Inicialmente nós começámos com os alimentos, daí até se chamar Banco Alimentar. Esta semana estendemos um bocadinho mais e também estamos a aceitar areia de gato, que é uma das despesas também que afeta o canil, e mantas e cobertores. Esta informação até nos foi deixada numa ação de sensibilização que tivemos na semana passada com o canil municipal. E vocês gostaram desta ação com o canil? Sim! E o que é que aprenderam? Um de cada vez. O que é que aprenderam? Que não se deve abandonar os animais e que quando se vai adotar um animal não é assim de um momento para o outro. Tem que se assinar papéis. E há que ter condições para os ter. Sim. Nós também aprendemos que para nós termos o que os cães podem comer, as alimentações dos animais, e que para termos animais um cão grande não podemos estar assim num apartamento, temos de ter espaço para que ele corra e assim, e também para nós temos de ter o cão tem de ter um chip, e também temos de ter uns papéis só por causa das vacinas e muito bem, prosseguimos. Também devemos dar comida aos animais, dar carinho e brincar com eles. Os animais são nossos amigos e precisam de carinho. Mais? Os animais são a nossa vida, que são o amor da nossa vida, são os nossos melhores amigos. Muito bem, não devemos fazer mal porque são nossos amigos. Mais? É que tem um documento obrigatório que temos de ter nos animais. Muito bem, agora é uma lei que é obrigatória para também possa facilitar, caso um cão seja perdido, assim é fácil encontrar o dono. Mais? E que se nós abandonarmos assim os cães, nós podemos também ser presos, e se os cães não tiverem chips e o último de vacinas deles, também podemos ser presos. E que quando vamos adotar um animal, nós não podemos ir com a raça na cabeça, porque nós podemos chegar lá, pode não haver essa raça e gostarmos de outro. Podemos levar o que nós gostamos, esteja lá. Muito bem, tal como as pessoas, somos todos iguais, não é? Mais, acho que a Maria queria dizer mais alguma coisa, Maria? Não? Foi o que ele disse. Foi, muito bem. Vamos então prosseguir. Falámos então de que esta ação primeiramente é dirigida ao canil municipal. Depois, digo eu, certamente que também observaram algumas associações. O objetivo é primeiro o canil, depois outras associações, ajudar pessoas isoladas. Qual é que é a ideia? Numa primeira instância, prosseguimos então com o projeto direcionado para a ajuda do canil municipal. Também estamos a ver qual é a quantidade de alimentos que conseguimos angariar. Até à data está a ser muito satisfatório, pelo menos na EB1 já temos uma grande quantidade, e o objetivo é mesmo depois estender o nosso projeto a outras associações zoófilas do concelho. Muito bem, e se a comunidade exterior à escola quiser participar, como é que o deve fazer? Se a comunidade exterior à escola quiser e deve também participar, daí também estarmos aqui hoje para fazer o apelo para que todas as pessoas contribuam, não só para o nosso projeto, mas que seja uma prioridade ajudar realmente o canil municipal. Podem fazê-lo através das escolas que têm neste momento o Banco Alimentar, e dirigirem-se às escolas. Todas as escolas do concelho têm disponível as boxes para a recolha, portanto é só dirigirem-se e deixarem o seu contributo. Este projeto iniciou-se no arranque do ano letivo, ou quando é que foi o primeiro passo? Então, o primeiro passo foi no início agora do terceiro período, foi quando demos o primeiro passo, logo na primeira semaninha. E pronto, tá, é um projeto que nasceu há pouco tempo, mas com o objetivo, claro, é alargar até ao final do ano letivo. Portanto, o término será esse, o final do ano letivo? Sim. Dizia também, aliás, tem indicação de que são candidatos também ao concurso nacional de projetos escolares Design for Change. Sim, exatamente. O projeto surgiu, depois prosseguimos à inscrição do projeto, foi aceito, e então no próximo dia 2 de junho irá haver uma feira de projetos onde serão apresentados todos os projetos inscritos. Isto é um concurso a nível nacional, estão inscritas cerca de 30 escolas, mais de 35 projetos. E pronto, estaremos lá também para mostrar o nosso projeto às outras escolas, conhecermos as outras crianças, também partilharmos um pouco do que foi a vivência dos projetos de cada um. Acredita que é então um projeto que sensibiliza a comunidade? Sim, o principal objetivo é mesmo sensibilizarmos a comunidade, visto que também estamos no meio mais rural, acabar por sensibilizar e acima de tudo a participação, que sirva para que eles possam divertir-se, conhecer e terem outro tipo de experiências para lá das quatro paredes de uma escola. Muito bem, é para isso que também servem as atividades de enriquecimento curricular. Nesta escola básica número 1, quantos alunos é que frequentam esta AEC? Então, nesta AEC, cerca de... Tira aqui ajuda à colega. 250? 250, mais ou menos. 250. Portanto, são muitos os alunos que frequentam a AEC. E como mentora ligada a esta AEC, do lado dos pais, qual é que será o motivo para colocar os alunos nestas atividades? Bem, tal como o nome indica, é atividades de enriquecimento curricular. As AEC servem exatamente para isso mesmo, para enriquecer. E posso afirmar que é o que temos feito, somos um grupo coeso e é isso que temos feito, todos juntos, trabalhar em equipa, e acho que têm saído atividades bastante enriquecedoras para as crianças, que é esse o objetivo, e é em prol delas que nós trabalhamos. Portanto, é esse o motivo, é mesmo o enriquecimento curricular das crianças. Para além deste projeto, portanto, o que é que estas AEC são frequentadas semanalmente, diariamente? Sim, são frequentadas semanalmente. Por exemplo, o meu grupo tem 5 horas das AECs, divididas em dois projetos, ou seja, temos a decorrer neste momento os pequenos exploradores e o pátio das brincadeiras. É uma forma de dinamizar ainda mais estas AECs e agora aproveito também para informar que neste momento o agrupamento trabalha em parceria com a Câmara Municipal e com a Tempos Brilhantes. Muito bem, de um modo geral, olhando para o agrupamento de escolas, que é um grande agrupamento, são muitos alunos que frequentam estas AEC. Sim, são bastantes. Aí é que vão de que ano até que ano? Vão do primeiro ao quarto ano, é o primeiro ciclo. Portanto, são bastantes e esperemos que de ano para ano haja ainda mais alunos inscritos, porque de facto é enriquecedor. É uma forma de aprenderem, de lidar com outros assuntos para além daquilo que é falado dentro da sala de aula normal? Exatamente, por exemplo, vou voltar a falar sobre agora os pequenos exploradores, que é a AEC que temos a decorrer no momento. Pequenos exploradores é mesmo para saírem da sala explorarem. No período passado tivemos o Educarte, que trabalhou ali um bocadinho a parte das artes, do teatro, da música, da expressão plástica. E no primeiro período tivemos o Nutricer, que trabalhava ali a parte da atividade física e da alimentação saudável. Portanto, as crianças este ano tiveram, de facto, bastante temas a serem abordados. Muito bem, vamos então falar outra vez com os nossos meninos, que estão atentos a alguma coisa que se passa aqui na rádio. É normal, nunca vieram aos nossos estúdios. Falando disto que a Daniela estava a falar destes dois projetos, vocês gostam de frequentar? Sim! Tão bom este gosto. Então o que é que vocês gostam mais quando vão para estas atividades? Das nossas conversas que a gente faz para saber o que a gente vai fazer no dia. Muito bem. Mais? As coisas que eu gosto nestes projetos é que todos os períodos são projetos diferentes, incríveis, e todos os dias há uma surpresa diferente que nós nunca podemos esperar do que é que pode vir a ser. Estes projetos estão a ser muito incríveis. Os pequenos exploradores, até nós uma vez, também a professora também trouxe-nos para explorarmos, trouxe um coelho. Muito bem, gostas desta parte de explorar lá para fora? Gosto. Mais? Eu gosto das atividades. O que é que mais gostaste neste ano de fazer? Ir para a rua. Boa. Mais? Gosto da atividade dos pequenos exploradores, porque nós exploramos coisas e nos divertimos. E o que é que já exploraste mais na rua? Exploramos um coelho que a nossa professora trouxe. Mais? Quem quer falar mais? Mais ninguém. Pronto, estão satisfeitos aqui com a professora? Sim! E o que é que tem a dizer sobre ela? Temos que aproveitar este momento. Espero eu que sejam elogios. Vamos arriscar. Que ela é muito bonita e alegre. Boa! A professora é muito incrível, é boa, deixa-nos fazer muitas coisas incríveis, também é bonita e está sempre muito bem arrumada, vestida e... E já são muitos elogios. Vamos então prosseguir. Linda. Linda. Uma palavra defina, Daniela. Boa. A professora é divertida, sorridente e traz atividades novas todos os dias para nós. Boa. A professora... Tem que falar aqui mais próximo do microfone. A professora é querida e linda. Bem, com estes elogios, eu acho que já valeu a pena, Daniela. Eu acho que sim. Também não é uma novidade, eles dizem-me isto todos os dias, portanto... Então torna-se fácil lidar com estas crianças com estes elogios. É isso mesmo. Muito bem, agradecemos a vossa presença aqui nos nossos estúdios. Ficamos então a conhecer este projeto. Parabéns pelo projeto, sobretudo esta vertente de sensibilizar. Devemos todos sensibilizar os nossos amigos, os nossos pais, a nossa família, de que, de facto, os nossos animais são nossos amigos, certo? Sim! Daniela, obrigada e continuação de um bom projeto, e estaremos sempre de portas abertas para vos receber e para qualquer comunicação, qualquer projeto que queiram vir falar à Rádio Boa Nova, espero por vocês, combinado? Sim! Obrigada, Daniela. Obrigada eu. De nada. Ficamos então com este projeto pelos de rua, um projeto então dinamizado pelas AEC da Escola Básica número 1 de Oliveira do Hospital. Tivemos connosco em estúdio alunos deste projeto do terceiro ano desta escola, este projeto então orientado pela mentora Daniela Marques. Estivemos então à conversa na nossa rádio e pode escutar-se a qualquer hora depois, disponível em podcast no nosso site. Fique bem, fique na nossa companhia. Eu regresso às 18 com toda a informação de âmbito local e regional. Até já, boa tarde. Os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt.